cima de mim não, hein? Aqui pra você. Eu parei pra repensar, tentando avaliar o tempo que perdi. Fugi da voz da razão, agora admiti. Tanto tempo sem saber, vivendo pra você, te amando pra valer. Sempre pronto pra me dar, querendo receber. Fiz de tudo em você, fez descaso total. Apostei nesse amor, dessa vez me dei mal. Muita cara de pau, me pedi pra ficar. Você não tem moral. Fiz de tudo em você, fez descaso total. Apostei nesse amor, dessa vez me dei mal. Muita cara de pau, me pedi pra ficar. Você não tem moral. Aqui pra você, aqui pra você, aqui pra você. Tá na cara que a gente não tem nada a ver. Aqui pra você, aqui pra você, aqui pra você. Vai brincar com quem queira brincar de sofrer. Eu parei pra repensar, tentando avaliar o tempo que perdi. Fugi da voz da razão, agora admiti. É, tanto tempo sem saber, vivendo pra você, te amando pra valer. Sempre pronto pra me dar, querendo receber. Fiz de tudo em você, fez descaso total. Apostei nesse amor, dessa vez me dei mal. Muita cara de pau, me pedi pra ficar. Você não tem moral. Fiz de tudo em você, fez descaso total. Apostei nesse amor, dessa vez me dei mal. Muita cara de pau, me pedi pra ficar. Você não tem moral. Vai! Aqui pra você, aqui pra você, aqui pra você. Tá na cara que a gente não tem nada a ver. Aqui pra você, aqui pra você. Quem já aprendeu pode soltar o gogó. Aqui pra você, vem comigo, vem. Você vai brincar com quem queira brincar de sol.